Se precisar morrer de novo, eu morrerei. Se precisar nascer de novo, eu nascerei. São tantas lutas, lutas nunca são fáceis. Só Deus sabe o quanto eu me sacrifiquei. Sinal vermelho acelerado, não existe regras. Olho gordo capaz de me fazer parar. Meu pit stop, sabe, é a cama dela. Onde eu troco óleo antes de me repousar. É sempre nós sozinho por esse mundo afora. Matando a saudade das coroas por vídeo chamar. É nós que enxuga as lágrimas quando o outro chora. É nós que molha a cama depois de dar risada. É sempre nós sozinho por esse mundo afora. Infelizmente vem de perto quem quer te afastar. É nessas vindas e vindas que foram nossa escola. O teste custa vida, é melhor estudar. Há sempre novas formas, há sempre novos jeitos. Por que me cobra tanto? Baby, eu não sou perfeito. É mais do que dois corpos, onde não existe medo. Onde se encontra o equilíbrio do perfeito parceiro que nunca me abandona. Independente da situação, meu fechamento pra frente é como nós funciona. Visando sempre o futuro na frente do tempo. É sempre nós sozinho por esse mundo afora. Matando a saudade das coroas por vídeo chamar. É nós que enxuga as lágrimas quando o outro chora. É nós que molha a cama depois que dá risada. É sempre nós sozinho por esse mundo afora. Infelizmente vem de perto quem quer te afastar. E nessas idas e vindas que foram nossa escola. O teste custa vida, é melhor estudar.